Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Tânia Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos para a nossa leitura do livro Em Busca de Deus, Descubra o Deus pelo qual o seu coração anseia. Livro escrito por Sean McDowell e Stan Jones. Leitura autorizada pela BV Books. Continuando então o nosso capítulo. Deixa eu pegar para não falar errado. Capítulo 6. Estamos no final dele. Um sistema solar excepcional. Enquanto aceitamos, estreitamos o nosso foco a partir do próprio universo para aqueles elementos que estão mais perto de casa, a sintonia fina continua. O nosso próprio sistema solar, a Via Láctea, demonstra certas características necessárias que permitem e sustentam a vida na Terra. A seguir, alguns exemplos delas. Apenas uma estrela. Se este planeta, que chamamos de casa, tivesse mais de uma estrela, o Sol, as interações gravitacionais tornariam a órbita da Terra desequilibrada e insustentável. A ideia do Sol. Quando as estrelas são recém-formadas, a velocidade da combustão, a temperatura, não são estáveis. Somente após o início de sua maturidade é que elas começam a manter uma fase que queima estável. Se o nosso Sol fosse velho, ou novo demais, a sua luminosidade mudaria muito rápido para permitir a vida. O tamanho do Sol. Se a massa do Sol fosse grande demais, a sua luminosidade mudaria rápido demais e ele queimaria rapidamente. Se o Sol fosse pequeno demais, a faixa de distância necessária para a vida seria demasiado estreita. Por exemplo, não haveria radiação ultravioleta suficiente para as plantas produzirem açúcar e oxigênio. A distância entre o Sol e a Terra. Se o nosso Sol estivesse longe demais de nós, a temperatura seria demasiado fria para permitir um ciclo estável de evaporação da água. Os oceanos congelariam, matando a maior parte dos seres vivos. Se o Sol estivesse perto demais, o clima seria demasiado quente, fazendo com que os oceanos fervessem, transformando-se em vapor. Se a distância da Terra até o Sol variasse apenas de 2%, nenhuma vida vegetal seria possível. Uma terra perfeita. A seguir, a sintonia fina começa a ficar mais intensa. Uma mudança em qualquer um desses parâmetros tornaria a vida na Terra extremamente desagradável, se não absolutamente impossível. Os padrões orbitais ao redor do Sol, uma mudança produziria modificações externas de temperatura, o que impossibilitaria a vida. As inclinações do eixo da Terra. O ângulo preciso evita que o diferencial na temperatura da superfície se torne extremo demais. A velocidade rotacional da Terra. Isso evita que as mudanças de temperatura e a velocidade dos ventos tornem-se desmedidos. Observando tais constantes físicas e ainda o fenômeno primeiro acontecimento da criação, que foi o Big Bang, o proeminente cientista Francis Collins faz a seguinte observação. A chance de que todas essas constantes assumissem os valores necessários para resultar em um universo estável, capaz de sustentar formas complexas de vida, é quase infinitesimal. E ainda, essas são exatamente os parâmetros que nós observamos. Em resumo, o nosso universo é tremendamente improvável. Complexidade irredutível. Os argumentos a favor de um design inteligente não são recentes. Filósofos gregos da antiguidade como Platão e Aristóteles criaram argumentos de que a natureza mostrava evidência de um design no século XVIII. Tomás de Aquino articulou o que é conhecido como argumento teológico sobre a existência de Deus. A teologia é o estudo das causas finas. Perdão, das causas finais. Sem dúvida, o argumento teológico mais conhecido foi aprimorado por William Paley em seu livro Natural Theology, publicado em 1802. Neste livro, Paley pediu aos seus leitores que se imaginassem caminhando por um campo e de repente encontrassem um relógio, cuja principal função é mostrar a hora. Uma pessoa sensata iria concluir que o relógio não apareceu simplesmente como resultado de um processo natural indireto, mas como um produto de uma inteligência, um relojoeiro. O relógio, com todas as suas peças delicadas e complexas, não apareceu naquele lugar por si só. Este conceito, hoje conhecido como complexidade irredutível, encaixa-se perfeitamente na teoria do design inteligente. E o sistema complexo da irredutibilidade não pode ser produzido diretamente por modificações e refinamentos graduais e sucessivos. No caso do relógio de Paley, todas as peças devem estar no lugar e no momento exato para que ele funcione. O mesmo princípio aplica-se à vida. No livro inovador Darwin's Black Box, o bioquímico Michael Berry introduziu o conceito de complexidade irredutível para explicar as máquinas biológicas que caracterizam a vida de um nível molecular. As nossas células são repletas de centenas e se não milhares de máquinas moleculares microscópicas que realizam uma infinidade de funções na célula. De acordo com Berry, não são nessas máquinas moleculares que o design pode ser visto mais claramente. Berry define a complexidade irredutível como um sistema único, composto necessariamente de várias partes interagentes e bem comedidas, que contribuem para a função básica, e a remoção de qualquer uma das partes faz com que o sistema pare efetivamente de funcionar. Charles Darwin viu esse conceito como um teste para sua teoria de evolução. Se pudesse ser demonstrado que existiu algum órgão complexo que não poderia ter sido formado por numerosas, sucessivas e ligeiras modificações, a minha teoria seria totalmente invalidada, escreveu ele em A Origem das Espécies. Obviamente, a tecnologia não existia na época de Darwin para que ele pudesse observar esses órgãos complexos. Hoje isso é possível e a ciência sabe que existem sistemas biológicos irredutíveis e complexos que surgiram como uma unidade completa, ou então que eles não podiam funcionar ou nem mesmo existir. A melhor explicação para tais sistemas é que eles são o resultado de origens inteligentes. DNA e informações biológicas. Um terceiro componente de argumentos do design está relacionado às informações biológicas, principalmente a informação contida no ácido desoxirribonucleico, o DNA. Em 1953, Francis Crick e James Watson descobriram agora a famosa hélice do DNA, que contém informação genética de cada ser humano. O DNA é formado por empilhamento de 2 dos 4 nucleotídeos encontrados no DNA. Para que o DNA funcione, os nucleotídeos precisam ser organizados de forma precisa e complexa para que a informação do DNA seja significativa. O propósito do DNA é armazenar informação para o processo de proteínas ao longo do corpo. Usando a linguagem de programação de computadores, o seu DNA contém milhares e milhares de comandos de código que instruem as células a construírem proteínas. Quando construí-las, a quantidade exata e o que fazer com elas. São essas instruções parecidas com um computador que fazem todos os organismos vivos possíveis. Inacreditavelmente, o corpo humano médio contém 100 trilhões de células. Se você desenrolar o DNA em apenas uma dessas células, obteria uma média de 9 metros de comprimento. E se você alinhar todos os DNAs do seu corpo, ele iria daqui ao Sol, indo e voltando 70 vezes com a informação que o DNA armazena. O DNA em uma célula tem o equivalente a 8 bilhões de letras, ou 500 milhões de palavras, ou 8 mil livros. Por intermédio de uma perspectiva naturalista, a única explicação para o DNA gerar o armazenamento de uma quantidade tão grande de informações é por uma série de ocorrências físicas e reações químicas. Há um grande problema com essa explicação. Ela pode até explicar a informação contida no DNA, mas não a maneira como ele é organizado. Em meu livro Understand Intelligent Design, eu conto a história do professor de biologia Dan Kenyon, que um dia acreditou que o DNA organizava-se por si só. Contudo, conforme aprendia mais sobre a sua área de especialidade, chegou à conclusão de que o naturalismo não era uma explicação adequada para a informação contida nas proteínas do DNA. Como eu declaro em meu livro, Kenyon convenceu-se de que a informação contida nos sistemas biológicos não poderiam ter surgido por meio de processos naturais. Ele decidiu que a explicação mais sensata seria de um design inteligente. O argumento do design, baseado em descobertas à frente do seu tempo na biologia e extremamente convincente no século XX e no XXI, os biólogos aprenderam que a vida é construída fundamentalmente sobre uma linguagem baseada em códigos de repleta de informações. Esse código é similar a programa de computação instruído com células que constroem estruturas. Essas estruturas são máquinas micromoleculares, cuja eficiência e complexidade fazem a tecnologia mais avançada criada pelo homem parecer uma peça da pré-história. Mas, neste caso, de onde vem a sua linguagem, informação, programação, código e máquinas? Somente da inteligência. Mais do que informação. Falando em informação, você teve de passar por muitas ao longo de todo este capítulo e nós mostramos apenas o mínimo desse tópico bastante complexo. Você poderia ter ido mais fundo e se esse assunto interessá-lo, nós encorajamos a pesquisar. Apenas tenha em mente que a informação poderá levá-lo mais longe em sua busca por Deus. Até certo ponto, você precisará decidir se o que sabe a respeito de Deus é bastante para convencê-lo de que precisa e deseja um relacionamento com Ele. Ao mesmo tempo, as ideias sobre design apresentadas neste capítulo deverão movê-lo ao longo da busca pela verdade e por Deus. Mais ainda, elas deverão encorajá-lo a responder de alguma forma baseado no argumento da fina sintonia do universo. Francis Collins lista três possíveis respostas. Primeira, pode haver um número infinito de universos com o seu conjunto próprio de configuração das constantes. Nós não queremos saber se esses outros universos existem. No entanto, tudo o que sabemos é sobre as leis e constantes físicas do nosso próprio universo, que trabalham em conjunto para tornar a vida possível. Segundo, há somente um universo e nós vivemos nele. É um produto do acaso o fato de que o nosso universo tenha todas as propriedades essenciais para a vida inteligente. Terceiro, há somente um universo e a sintonia fina de todas as constantes físicas que tornam a vida possível não é um acidente, mas sim o reflexo, a ação daquele que criou o universo. A forma como irá responder a essas informações apresentadas neste capítulo terá um impacto significativo em sua busca por Deus. Se você escolher a primeira resposta, a de que nosso universo é dentre vários outros universos que poderiam existir, além de muito além do alcance do nosso conhecimento e entendimento. Então, pode ser difícil pensar que este universo e tudo o que há nele, incluindo você, são únicos. Seria como descobrir que o seu pai, que você imaginou ser somente seu, teria sido pai de outra família em outro lugar do mundo. Como você se sentiria? Confuso? Decepcionado? É claro. Não há absolutamente nenhuma evidência a respeito dessa teoria de outros universos. Por isso, seria até mesmo contraproducente cogitar essa opção. E além disso, mesmo que houvesse vários universos, isso não diminuiria o papel do design. Você poderia também escolher a segunda resposta, a de que o universo e tudo o que há nele são um acidente e resultado do acaso. Mas qual o sentido disso? Se não houvesse propósito ou design na sua criação, como haveria propósito e design na sua vida? Até mesmo o renomado ateu Bertrand Russell reconheceu: a menos que você assuma um Deus, a questão do propósito da vida é sem sentido. A dificuldade ao escolher essa resposta é que você realmente precisa ter mais fé para crer que as causas do mecanismo indiretos produzem o grande universo, a galáxia, o planeta, que chamamos de casa. Isso sem contar que o DNA em seu corpo, que aparece projetado tão especificamente na sua vida. No final do dia, depois de pesar todas essas evidências, depois de buscar no seu próprio coração a sensação e o sentido dentro dele, você pode chegar à conclusão de que existe um propósito, um design, e sim, um design por trás de tudo isso. Além disso, você pode ter esse desejo de conectar-se com Deus, o único que se encaixa na descrição do design, que tem o poder bastante para criar algo do nada e amor suficiente para tornar isso possível, para que você tenha uma vida com um sentido no relacionamento com Ele. Deus revelou-se para aqueles aqueles que querem conhecê-lo, da menor cadeia do DNA até as vastas estruturas do universo. A criação revela a glória de Deus. Talvez você esteja em um estágio de sua busca por Deus onde é capaz de considerá-lo como design e não apenas um Deus qualquer, mas o Criador Deus. Aquele que revelou-se para você através e além de sua criação. Você não é um acaso cósmico. Você foi feito na imagem de Deus, que o ama, que o valoriza, que sabe o número exato dos fios de cabelo que você possui e que neste momento deseja ter um relacionamento com você. Essa é uma visão válida do Deus que é. É uma grande visão de Deus que irá levá-lo à sinalização da sinalização 2, o início, para a sinalização 3, a palavra do Deus que fala por meio da sua criação, para o Deus que fala através da sua palavra, com uma mensagem que poderá literalmente salvar a sua vida. Deixo vocês com a meditação deste áudio. Beijo, beijo e até amanhã, se o Senhor permitir.